comunidade de pescador. Antigamente aqui não tinha nada, não tinha nem estrada, tinha. Era lá só pescador. Isso aí eu tô com 65 anos, na época que eu tinha 8, 10 anos, essa rua ia lá em cima na estrada. Hoje em dia está melhor, porque não tem mais poluição devido ao tratamento das águas. Esse morro não é tratado, as águas é tratada. Não tem mais poluição devido às fábricas de sardinha ter acabado. Mas aí chegou aí o progresso. Olha só como é que antigamente isso era morro. Não tinha favela. Hoje é uma favela enorme, você vê. Mas hoje em dia tem restaurante, tem bicho-papão, tem tudo. E a praia ficou um praião, limpinho. Antigamente a comunidade de pescador aqui era só canoa de arremo. Não existia motor, não existia nada. A gente matava aqui mesmo, nessa praia, a gente matava tainha, xerelete, curvino, tudo nessa praia. Isso há 60 anos passado. Você vê como o progresso chega, melhora em algumas coisas, mas piora em outras. Isso aí, essa comunidade aí é muito bom de se morar. Até hoje é bom de se morar. Antigamente era só água de poço, chafariz, pegado na caçamba. Não tinha nada aí.